pisaram minha raiz. As argolas do submundo me amarraram. Fui esquecido pelo país. Estou me ler nos livros a história de um povo submisso, cabisbaixo, preguiçoso, uma colônia de conformismo, e que o invasor é o herói, que o natural da terra é selvagem. Esta nação não foi erguida por nós, mas por coroas de coragem que entravam mata dentro, bandeirantes catequistas que encontravam minérios e estupravam as indígenas. Esta parte não foi contada, pra muitos não existe, pois a educação foi comprada por gravatas imundas da elite. Puseram quadro negro, depois trouxeram giz. Na senzala vejo cadeiras, a cara sentar uma cicatriz. Mas existe batalhas recorrentes, a desigualdade muito me fere ao saber que governadores e presidentes a educação nada investem. Pois o conhecimento não é de interesse, minoria no ambiente da escola. Predominaria no gabinete o medo. Pois o jovem saberia quem vota.